posso ficar um minuto sequer. Sem tua presença eu me sinto sozinho. O que eu preciso pra sobreviver? Encontro em ti, só tu tens pra me dar amor de verdade, paz e alegria. Longe de ti eu não posso ficar. Tua presença pra me preencher. Meu coração, Deus, é o teu lugar. Longe de ti não posso ficar. Contigo tenho mil razões pra viver. Mais de mil razões, mais de mil razões, mais de mil razões pra viver. Mais de mil razões. Oh,